paro de beber. Eu não tô nem aí se o meu time perder. Por você eu faço qualquer coisa, só não paro meu amor de te querer. Por você eu paro de fumar, eu paro de beber. Eu não tô nem aí se o meu time perder. Por você eu faço qualquer coisa, só não paro meu amor de te querer. Parece frágil, mas quando entra em cena, arrebenta. Quando chega com seu jeito sensual, sai fora do normal. Não tem homem que aguenta. Por você, eu paro de fumar, eu paro de beber. Eu não tô nem aí se o meu time perder. Por você, eu faço qualquer coisa, só não paro meu amor de te querer. Por você, eu paro de fumar, eu paro de beber. Eu não tô nem aí se o meu time perder. Por você, eu faço qualquer coisa, só não paro meu amor de te querer. Por você. Vai, galera! Vamos na palma da mão! Eu quero ouvir! Por você, eu faço qualquer coisa, só não paro meu amor de te querer. Por você, eu paro de fumar, eu paro de beber. Eu não tô nem aí se o meu time perder. Por você, eu faço qualquer coisa, só não paro meu amor de te querer. Isso é bom, hein? Para de fumar, para de beber. Nossa, é uma beleza. Vai ser uma saúde tanto para você. E não vai encher a paciência de ninguém com fumaça de cigarro e com bebida. Porque todo bebum fica chato. Quem dizia isso era o Reginaldo Rossi, na música. Mas realmente, né? Ou ele fica muito carrancudo, sem educação, mal criado. Ou fica meloso, aquela suca que não tem quem suporta. Sai totalmente do normal. É assim, né? Fazer o quê? Fazer o quê também com tanta gente roubando e rouba grande, viu, gente? Ontem a polícia militar foi acionada na zona rural de Andradas, aqui não fala o lugar, o bairro, nem nada, para verificar uma carga desconhecida em meio a uma plantação de eucalipto. No local foi constatada a existência de dezenas de sacos de ração animal acondicionado sob lonas. Então já estava tudo preparadinho, né? Lugar para pôr, no chão bonitinho, mas coberto com lona. Após os trabalhos de levantamento, verificou-se que o material avaliado em R$160 mil havia sido furtado na cidade de São Sebastião do Paraíso, dia 12 agora deste mês. O material totalizando 393 sacos de ração animal foram apreendidos e levados para o depósito da Polícia Civil para serem restituídos ao proprietário. Quer dizer, isso já não vendeu um tanto da carga, né? Vamos ver, né? Então, eita, mas nunca pega, né? Não acha nunca quem faz. É aquela história, né? Ou então se pega, põe na cadeia. A polícia militar está até desanimando até de fazer o trabalho dela, porque realmente você vê que é um trabalho que é descongelar gelo, né? É mais ou menos isso, cortar água, porque não adianta para nada, não consegue nada. E prende, dali 2 semanas, no máximo 1 mês, a pessoa está na rua de novo. Sabe, pessoas que fazem estupro, que realizam estupro, que faz abordagem com crianças, é só ter dinheiro, chegou com dinheiro lá, pronto, dali um pouco, tá na rua. A lei do país, né, o advogado, não, tá aqui, ó, tem que soltar, pagou tanto para soltar ele, então solta, né, vai que vai. E a população e a sociedade que se lasque, não é assim? Fazer o quê, né, gente? Mas 160 mil, né, em sacas de ração. Também aqui não especifica que tipo de ração, nem para que animal, mas estava tudo preparadinho já para deixar escondida a ração lá na propriedade, né? É aqui em Andradas, viu, gente? Pensa que Andradas está o quê agora? Tá cidade grande para no quesito roubo aqui agora, viu? O pessoal está ousado mesmo, mas ousado mesmo. também com as leis que nós temos no nosso país, como eu já disse, fica fácil, né? A pessoa não quer largar desse vício de roubar para viver mais fácil. E não tem lei que segura na cadeia mesmo, então fica uma semana na cadeia lá, depois já sai, tá tudo bem. Não é assim? Tornuru, retorna tudo de novo. Tornuru, em Santa Califórnia, matando saudade. 14:08. Você está ouvindo Boa Tarde Mulher. Oferecimento, ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Doutor Lúcio Mauro Trevisan, ortopedista. Agora possui aparelho de ultrassonografia em seu consultório para maior comodidade aos pacientes e diagnósticos rápidos e precisos. Você está sofrendo com dores nas costas e articulações? Chega de sofrer. Marque uma consulta com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Além de estar nas mãos de um especialista, você realiza seus exames tudo em um único lugar. Dr. Lúcio Mauro Trevisan, Clínica Guizardi, Rua Augusto Marcondes 39, Andradas, 35-3731-3202. Nós somos Edson e Hudson. Assista ao clipe da nossa nova música criada em parceria com o grupo Bom Pastor. Ela é uma homenagem a todos aqueles que perderam um ente querido. É verdade, Hudson. Para assistir ao clipe é só acessar grupobompastor.com.br/Edson e Hudson. Nesta página também dá para concorrer a um chapéu e um pôster autografado por nós. Acesse grupobompastor.com.br/Edson e Hudson. Vinícola! Atenção cliente Cemig, todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no Cemig Atende Web. Cemig, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, está eficiente. Sua melhor companhia. Voltamos a apresentar Boa Tarde Mulher. São 14 horas 14 minutos, agora está na hora do Eu Sou Fã, né? E hoje nós vamos ouvir a Ana Castela e eu vou atender com muito carinho a Ana, o Ronaldo, a Cida, o João, a Marli, o João, todo mundo abraçando, eu, Pedro, né, com muito carinho, ao Juan, Pedro, Rossi, Estivanin, fazendo aniversário hoje. E eles gostam dessas coisas, Ana Castela, Marília Mendonça, né, e aí a gente tá tocando com muito carinho, então, no Eu Sou Fã hoje, pedido também da Iva e do Valdemir, né, que estão mandando abraço pro Juan, desejando para ele toda a felicidade do mundo, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, é isso que nós pedimos para Deus também, né, sempre, a gente todos os dias quando acorda, reza por todos da família, né, pelo menos lá em casa, eu sou assim, não sei, né, você na sua casa, mas é sempre bom a gente rezar por todos da família, né, quanto mais essa moçada de hoje, né, tá precisando muito que Deus proteja-os, não é só a moçada, né, todo mundo, né, agora há pouco estava vendo ali, pessoa sai para trabalhar, os assaltantes levam o carro embora, né? Agora há pouquinho, estava vendo aqui que a menina postou, né? E é muito triste isso, fala a verdade, né? É o carro do senhor Sebastião Lino, né? O pai dela saiu para... A Isadora está dizendo que o pai dela saiu com trabalho no Uber, né? Chegou ali próximo à barreira, roubaram o carro. Então, se alguém tiver informação, inclusive os documentos estavam dentro do carro, é um carro Uber, né, com diferenciado, né, é um Agile preto, a placa é NRH3D73, passando ali pela barreira, né, o pessoal pediram para levar em tal lugar, o Uber vai levar e no meio do caminho é assalto. Então, se você tiver notícia, por favor, né, ajuda a encontrar esse carro. Olha, vai ser uma grande coisa que você vai fazer, né? Tomara a Deus que já não tenha desmontado todo o carro e nunca mais a gente vê, né? Eu já passei por isso, eu sei como que é horrível. A gente pede para que nunca não aconteça isso com ninguém, da sensação tão ruim que você tem. Mas então que Deus proteja, né, o Juan, toda a juventude, as pessoas que precisam sair para o trabalho, que não tem mais segurança nenhuma, né, então a hora que a gente acorda, a melhor coisa que a gente tem é pedir para Deus a proteção, porque mesmo assim o demônio tem uma força, né, que nossa vida, mas vamos estar sempre pedindo e Deus vai estar nos cuidando, graças a Deus que não aconteceu nada com ele, né, porque tem gente além de roubar ainda mata, né. Por isso que a gente fala, tem que rezar muito. Essas crianças que vão para a faculdade, a gente fala criança, né? A moçada que vai para a faculdade, tanta coisa ruim que tem para os outros fazer, né, que a gente fica assim apavorado em casa, pai e mãe, até que os filhos não chegam, é um desespero, não é verdade? Mas então pedir a bênção de Deus mesmo, né? E aí a gente pede a bênção de Deus para todo mundo que esteja fazendo aniversário, que todos os anjos de Deus cuidam do seu caminho, da sua vida, para que nada de ruim aconteça para todo mundo que esteja aniversariando. A Valdirene da Rocha é hoje, né? A mãe da Diandra, né, que trabalhou com a gente lá no Jardim, a Valdirene está fazendo aniversário. Um abraço a todos nós aqui da cidade, né, de Andradas, para você, viu, Valdirene? E para todos que fazem aniversário nesse final de semana também. São tantas pessoas, né, que fazem aniversários que a gente nem fica sabendo, às vezes. A gente está desejando felicidades, né? Por exemplo, amanhã a Adriana Barbosa fazendo aniversário também. Tantas outras pessoas, né, que a gente não sabe e que estejam fazendo aniversário. As duas primas, né, duas primas da Teia, né, da Dioneia, que é a Maria Helena e a Maria Isabel. Para todos vocês, com carinho, para quem gosta de ouvir, Ana Castela, Boiadeira, as meninas da Pecuária, disso que nós gosta, nós é da Roça Bebê e nosso quadro. Beijo, Juan, para você, com muito carinho. Tá chegando o Eu Sou Fã hoje. Você ouve agora Eu Sou Fã, os sucessos do seu artista preferido. Pra esse verão não terminar. Caminheiro que lá vai indo, no rumo da minha terra. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Depois que me conheceu, já que se mudar aqui pro interior, deixo o carro na garagem pra andar de manga, larga marchador. O cabelo, o Chanel, deu lugar pro chapéu. Deixei as terra, unha de gel. Vou de cabana, agora foi trocado por um perfume com cheiro de mato. Ela que era cheia de não me toque, agora tá tocando gado. A maquiagem dela agora é poeira. Patricinha virou boiadeira. Largou o vinho pra tomar cerveja. A Patricinha virou boiadeira. A maquiagem dela agora é poeira. A Patricinha virou chapéu, achei antes terra, unha de gel. Dor de cabana, agora foi trocar por um perfume com cheiro de mar. Ela que era cheia de não me toque, agora tá tocando gado. A maquiagem dela agora é poeira. A Patricinha virou boiadeira. Pagou cerveja. A Patricinha virou boiadeira. A maquiagem dela agora é poeira. A Patricinha virou boiadeira. estamos diferentes. É fácil conhecer a gente de chapéu e bota, traiado a todo instante, de camisa de brilhante, atualizando a moda. Chama! Eu vivo a vida do galo, de raio, cão, de cavalo, no tipão na roça. O asfalto acho bonito, mas vou falar o estilo que a gente gosta. As meninas da pecuária é top, quando o berrante toca, a mulherada no galope, quando o berrante toca. As meninas da pecuária é top, quando o berrante toca, a mulherada no galope, quando o berrante toca, a mulherada no galope. Galopa, galopa, galopa, não para, cê gosta do galope das meninas da pecuária. Galopa, galopa, galopa e não para, tô gravando no galope das meninas da pecuária. Chegamos diferente, é fácil conhecer a gente de chapéu e bota, traiada a todo instante, de camisa de brilhante, atualizando a moda. Léo e Rafael, eu vivo a lida do gado, de raio, que eu de cavalo, no tipão da roça. As partes acho bonita, mas vou falar o estilo que a gente gosta. As meninas da pecuária é top, é top, quando o berrante toca é mulherada no galope, quando o berrante toca é mulherada. As meninas da pecuária é top, é top, quando o berrante toca é mulherada no galope, quando o berrante toca é mulherada no galope. As meninas da pecuária é top, é top, quando o berrante toca é mulherada no galope, quando o berrante toca. As meninas da pecuária é top, quando o berrante toca a mulherada no galope, quando o berrante toca a mulherada no galope. Galopa, galopa, galopa, não para, cê gosta do galope das meninas da pecuária. Então galopa, galopa, galopa e não para, tô gravando no galope das meninas da pecuária. Final de semana, nós é da poeira. Fim de semana, nós aciona as boiadeiras. Coloca chapéu de fivela, poderosa é elas. Quando chega as moças do agro, a cena é toda delas. De Hilux era, pecuarista ela. Com o som no tal e as amigas ouvindo na castela. Meu pai quer me conhecer, porque eu sou do mato, eu sou meio largado, só que tem umas paradas que só